obrigatório, vem me dar viver presente. Somos parasitas obrigatórios, vem me dar viver presente. Somos envenenados, somos judiados, somos judiados. Somos envenenados, somos judiados, somos exilados. Vivendo e dependendo, vivendo e sofrendo, vivendo e dependendo, vivendo e dependendo. Pois somos parasitas obrigatórios, sem vida e dependendo. Pois somos parasitas obrigatórios, sem vida e dependendo. Oh! Nós somos parasitas obrigatórios, sem vida e dependente. Nós somos parasitas obrigatórios, sem vida e dependente.